JJ. Visto mundos diferentes, pessoas semelhantes. As portas sem fechadura, os livros sem estantes. Vejo nuvens carregadas, vejo o sol se acovardando. Vejo a construção de tudo, vejo tudo se acabando. Retratos são momentos, e o momento é agora. Se o momento é relativo, retratos não te deixam ir embora. Padres se rendem à carne, a insegurança é o que desliza. O jovem cego não enxerga que é o mal que reza a missa. Consumi o que me consome, já fiz arder a vista. Pois consumir o que consome é atiçar o que te atiça. Fotografar alguns instantes, fotografei alguns te balam, talvez hoje as paredes falam, são onde os gatilhos calam. Fotografar alguns instantes, fotografei esse daqui, pois ir além de certa forma talvez seja desistir. Fotografar alguns instantes, fotografei esse daqui, pois ir além de certa forma talvez seja desistir. Um, pela música, dois, por amor. Três, pela grana alta que vão me propor. Quatro, por eu ser bem recebido aonde for. E cinco, pra eu não ter que estudar pra virar doutor. Um, pela música, dois, por amor. Três, pela grana alta que vão me propor. Quatro, por eu ser bem recebido aonde for. E cinco, pra eu não ter que estudar pra virar doutor. Seis, pelas coisas que eu pude presenciar e ouvir. Noites em claro de ITC, Diamond G, North Ness, ou se Show NAG, Fat Joe, Lamon, Big Air, Rest and Be. Sim, eu e você a sós, um cobertor. Quase moto recorded. Eu me calo e vou, pois tem qualquer problema. A pergunta que não cala é de que jeito eu vou burlar o sistema. J-Beats, Jazz Hits, roubando a cena. Haikais valendo a pena, eu já sabia, mano. Fantástico, de beats mágico. Onde será, mas onde eu vou parar, patético. Aqueles que falaram, criticaram pela estética. Se não sou eclético, e daí? No pé quem sabe um disse. Nos versos minha função, conclusão. Foda-se, DJ Quali, Spinardi. Chame strip, eu agradeço o incentivo, SP, Vicky. Passão de pensamentos faz pulsar. Você acha que é muito, eu acho que é pouco mais. Maluco, repense um pouco mais. Pessoas mudam com o tempo e o tempo junto com elas. Essa eu já disse com o tempo. Passos na entrada, relembro. Isso é Haikais originais de natureza. Pela música, dois, por amor. Três, pela grana alta que vão me propor. Quatro, por eu ser bem recebido aonde for. E cinco, pra eu não ter que estudar pra virar doutor. Um, pela música, dois, por amor. Três, pela grana alta que vão me propor. Quatro, por eu ser bem recebido aonde for. E cinco, pra eu não ter que estudar pra virar doutor. Confesso que essa trilha foi difícil. Subir a mesma montanha sem cansar. Segredo é ir devagar, observar o que puder, fotografar quando quiser. E eu vou mais sem mochilas. Três gorilas, tô cada vez mais sério. Mesmo império, contra-ataca sem mistério. Letra em filas, minha apostila de conhecimento. Exilo um outro eu, não entendeu? É porque é pra sua filha. Cara fechada é fome, e eu percorri umas milhas. Reedições da velha escola na nova cartilha. Se a ideia é boa, brilha. Se o show é bom, tem fila. Tão pouco tempo organizamos nossa própria pilha. De quem é e quem não é, acende a vela. Abençoados sejam os que o tempo revelam. Reais vem, tem mais, em reais não pagavam, capaz de ver mais. Os Haikais começaram os coros. Leitura por partes, peguei sem critério. O inverno mais quente, sumérios consente. Em frente à verdade simples, com pouca hierarquia. Futuro vegan, Oscar Sagan. Filosofia gratuita, com fãs no Ita. Agradecendo cada um aí. Da massa criou, tá rica. Da massa criou. Da massa criou. Da massa. Da massa. Da massa criou. Da massa criou. Da massa criou.